Aqui você não para de dançar. Eu tô de rock, eu tô de rock, eu tô de rock. Eu tô de rock, eu tô de rock, eu tô de rock. É rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido. Vamos lá, Leão, bota a vaca preta pra tripar no 220, garoto. Loja Tribo do Sur, o point da moda. L200 Vaca Preta, que tem o patrocínio das óticas Coelho, a melhor ótica da cidade. Rock that bitches. L200 Vaca Preta. A espera acabou, concorrência. Sossego acabou, ela chegou, aqui está a L200 Vaca Preta. O novo Coelho Saúde agora vai tocar, o novo Coelho Saúde agora vai tocar. Vem curtir assim, o clima é high-volt, a tecnologia todo mundo aprovou. Se liga nesse show, se liga nessa, meu amor. Vamos lá, Leão, bota a vaca preta pra tripar no 220, garoto. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale.

contente. Não abandona o piro da gente. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vinha aqui na favela pra sentar, pra sentar, pra sentar no pau. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no pau. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no pau. Pressão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, pressão, pressão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, vai. Aqui está L200 Vaca Preta. Está L200 Vaca Preta. Aqui você sente a pressão, mané. Alô, Bel. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. All about it. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. L200 Vaca Preta, a espera acabou, concorrência. L200 Vaca Preta, que tem o patrocínio das óticas Coelho, a melhor ótica da cidade. DJ Ian Show, o top do som automotivo. Vamos lá, DJ. Sou eu. Na favela.

DJ Ian Show, o top do som automotivo. Aqui está a L200 Vaca Preta. E foi pro baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 18 aninhos, o que vai acontecer? Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 18 aninhos, e o que vai acontecer? Vai acontecer, vai acontecer. Vai dar PPPPP, vai dar, vai dar PT, vai dar. L200 Vaca Preta, que tem o patrocínio das Óticas Coelho, a melhor ótica da cidade. Toca aí, toca aí. Pode segredo é esse, e tem nessa pegada que toda banda copia, mas não fica suingada. Segredo é esse, vem nessa pegada que toda banda copia, mas não fica suingada. Segredo é esse, e tem nessa essa pegada que toda banda copia, mas não fica zoado. Que rede é esse que tem nessa pegada que toda banda copia, mas não fica zoado. Olha, se tu quer aprender, eu vou te ensinar o som do meu hip que você quer copiar. Se tu quer aprender, eu vou te ensinar o som do meu hip que você quer copiar. Olha, se tu quer aprender, eu vou te ensinar. Solta dessa tona que você quer copiar. E tu quer aprender, eu vou te ensinar. A base da sanfona que você quer copiar. Lava Jato Bacana, São José de Jaguari. Olha, se tu quer aprender, eu vou te ensinar. O som do meu baixista que você quer copiar. E tu quer aprender, eu vou te ensinar. O som do meu que você quer copiar. Paredão dos primos. E tu quer aprender, vou te ensinar. Olha, rapaz, e da guitarra que você quer copiar. E tu quer aprender, eu vou te ensinar a pegada do meu rei que você vai copiar. É tipo os primos de Major Salles. Olha o segredo, eu não sei, mas posso te ensinar. E tu quer aprender, é só copiar. Segredo, eu não sei, mas posso te ensinar. E tu quer aprender, é só copiar. Mas que segredo é esse? E tem dessa pegada que toda banda copia, mas não fica suingada. Viveira é esse. E tem essa pegada que toda banda copia, mas não fica suingada. Com automotivo pancadões. Stop! A banda de forró. Mas que segredo é esse. E tem essa pegada que toda banda copia, mas não fica suingada. Viveira é esse. E tem essa pegada que toda banda copia, mas não azul. Olha que tem nessa pegada que toda banda copia, mas não fica suingado. Viveira é esse. E tem nessa pegada que toda banda copia, mas não fica suingado. E tu quer aprender, eu vou te ensinar o som do meu hip que você quer copiar. Se tu quer aprender, eu vou te ensinar o som do meu hip que você quer copiar. Pro CD se jura uma noite. Vai lá, se tu quer aprender, vou te ensinar. Olha a pegada da sanfona que você vai copiar. Se tu quer aprender, eu vou te ensinar. Pegada do tatá que você vai copiar. Matando do paredão de Xaramubi. Vai lá, se tu quer aprender, eu vou te ensinar. Olha a pegada do Matheus que você vai copiar. Se tu quer aprender, eu vou te ensinar. Pegada do Matheus que você quer copiar. Olha, se tu quer aprender, vou te ensinar. Olha a pegada do meu rei, da guitarra vai tocar. Se tu quer aprender, vou te ensinar. Pegada da guitarra que você quer copiar. Olha o segredo, eu não sei, mas posso te ensinar. Se tu quer aprender, é só copiar. O segredo, eu não sei, mas posso te ensinar. Se tu quer aprender, é só copiar. Mas que segredo é esse? Olha que tem essa pegada que toda banda copia, mas não fica suingada. Viver é esse. E tem essa pegada que toda banda copia, mas não fica suingada. Os caçafás de Bangabuiú. Parelhinho do doido, direto em Rico. Patrocínio, Rodinha Jardim. Aqui está a L200 Vaca Preta. Eu tô chegando no forró com carro lotado de quinga. Já tô mandando alô pra menina que não tem problema. Chegando no forró, vai, vai que eu tô mandando alô pra menina que não tem problema. Vai, vai, vai. Oh, eu quero ver mulher beber. Garçom, nós passa no cartão. Com foto e sino, copo da mulherada. Bota, bota, bota pra deixar tudo chapada. Foto e sino, copo da mulherada. Se a barra acabar, botão já nos aguarda. Foto e sino, copo da mulherada. Bota, bota, bota pra deixar tudo chapada. Foto e sino, copo da mulherada. Chegando no farol com carro lotado de grega, que eu tô mandando dinheiro aqui não é problema. Chegando no farol com carro lotado, que eu tô mandando pra mim, dinheiro aqui não é problema. Chegando no farol, que eu tô mandando pra mim, dinheiro aqui não é problema. Chegando no farol com carro lotado de grega, que eu tô mandando dinheiro aqui não é problema. Garçom, pode me dar licença, pode abastecer a mesa, eu quero ver mulher beber. Eu quero ver mulher bebar. Garçom, não se preocupe não, se o dinheiro vai acabar. Nós passando o cartão, com voto e sino, copo da mulherada. Bota, bota, bota e deixa tudo chapada. Voto e sino, copo da mulherada. Já vai acabar, papel já nos aguarda. Voto e sino, copo da mulherada. Bota, bota, bota pra deixar tudo chapada. Voto e sino, copo. L200 Vaca Preta, que tem o patrocínio das Óticas Coelho, a melhor ótica da cidade. É o daí, playboy, boy, boy. Aumenta o volume do paredão aí. DJ Ian Show, o top do som automotivo. Vai, levei ela pro motel, foi sequência de soca. Só que quanto mais eu botava, a novinha pedia. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, vai, vai, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, vai, bota, bota, bota, bota, bota, vai. Levei ela pro motel. Bebi todas e fiquei bebo. Tudo aconteceu dentro do banheiro. Escuta só. Pegava no cabelo dela, chamava ela de piranhona. Pegava no cabelo dela, chamava ela de piranhona. De lá dela, toma, vai. De costa ela, toma. De frente ela, toma, toma, toma, toma, toma. Deita dela, toma. De quatro ela, toma. De lá dela, toma, toma, toma, toma, toma. De frente ela, toma. De quatro ela, toma. De lá dela, toma, toma, toma, toma, toma. De frente ela, toma. De costa ela, toma. De lá dela, toma, toma, toma, vai, vai, vai, vai. Levei ela pro motel, foi sequência de soca. Só que quanto mais eu botava, a novinha pedia. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Presta bem atenção aí, pega no cabelo dela, sem pena, pega no cabelo dela, a mulher que tiver solteira é pra frente, o homem fica atrás assim ó. Pega no cabelo dela, chama ela de piranhona, pega no cabelo dela, chama ela de piranhona. De lá dela, toma, toma, toma, toma, toma, de frente ela, toma, toma, toma, toma, toma, deita dela, toma, de quatro ela, toma. De lá dela, toma, toma, toma, toma, toma, de frente ela, toma. De quatro ela, toma. De lá dela, toma, toma, toma, toma, toma. De lá dela, toma, toma, toma, vai. A qualidade aqui não briga, viu? Gabriel Mix, gravando e digital. Digital, digital. Isso é daí, playboy, papai. Toma no peito. Ah!